Gestores devem começar a pagar o piso da enfermagem este mês. Os municípios do Rio Grande do Norte vivem agora expectativas sobre o repasse dos recursos financeiros por parte do governo federal. Se depender dos cofres municipais, o piso não será honrado. Os gestores deixaram claro que não têm a menor condição de cumprir a lei, sob pena de inviabilizar o funcionamento da máquina municipal. No fim de julho, as prefeituras tiveram uma grande vitória junto ao Tribunal Superior Eleitoral, aliás, o Superior Tribunal Federal, em relação ao julgamento do piso da enfermagem. Por 8-2, os ministros decidiram que não se pode criar novos encargos aos municípios sem indicar a fonte do custeio. Com isso, o Supremo limitou o pagamento do piso ao valor que será repassado pela União. O novo valor do piso da enfermagem foi fixado em lei número 14.434 e determina o piso de 4.750 para os enfermeiros e enfermeiras, 75% desse valor para técnicos de enfermagem, que passarão a receber 3.325, 50% desse valor para os enfermeiros e para os auxiliares de enfermagens e parteiras, que a implementação do piso vai receber 2.375. O estudo da Federação Brasileira dos Hospitais aponta que o Rio Grande do Norte tem em média 15 mil profissionais de enfermagem recebendo salários abaixo do novo piso da categoria. O número representa 84% de toda a categoria profissional atuando nas cidades potiguares. O ABC perdeu para o Vitória fora de casa pela Série D. Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o ABC voltou a levar gols nos minutos finais da partida e foi derrotado pelo Vitória no Barretão, em Salvador. Após ter o controle do jogo, o empate seria um bom resultado, mas o Alvinegro viu o placar de 2-0 ser construído aos 44 minutos do segundo tempo, com Zé Hugo e Giovanni Augusto. Foi um ABC diferente em campo. O técnico Alan Al promoveu a estreia do zagueiro Fabrício e do volante Nathan Mello. Ele também escalou o volante Jim Martin, mas o titular teve de volta aí a volta do meia Matheus Anjos e do atacante Fábio Lima. Desde o início que testou foi Fábio Lima, que praticamente não conseguiu usar sua velocidade pela direita, foi o que disse o técnico. O próximo compromisso do Alvinegro natalense será contra o Ceará, domingo dia 6, às 18 horas. Agora em Mossoró, 2:44, 2:44. Esses foram os destaques de momento aqui nos computadores da redação da sua rede potiguar de comunicação. Com a produção e a apresentação de Jorge Witt, seu informativo RPC vai estar de volta logo mais, trazendo para você os destaques dos blogs e dos sites, deixando você o ouvinte mais informado, deixando você o ouvinte mais atualizado do Rádio AM local. Você quer ouvir outras notícias? Você quer ouvir outras informações? Acesse o nosso site www.agenciaradiooeste.com.br. Lá todo o nosso conteúdo é disponibilizado em áudio e você pode ouvir a qualquer momento, mesmo estando assim muito atarefado. Lindomar Castilho abre o nosso bloco de agora. Meu pobre coração apaixonado. É triste o que se passa comigo. Procuro, mas não consigo resistir à dor. Partiu e não deixou nem endereço. O motivo desconheço. Se eu só lhe dei amor, mas não tem nada não. A gente sempre tem que dar tempo ao tempo. elenco. Por este mundo eu já vi muitos exemplos do humilhado ser exaltado no fim. E eu hoje estou aqui, curtindo a ausência, desespero e quase louco. Mas tenha volta e eu vou lhe dar o troco, porque você um dia vai voltar pra mim. Exemplos do humilhado ser exaltado no fim. E eu hoje estou aqui, curtindo a ausência, desespero e quase louco. Mas tenha volta e eu vou lhe dar o troco, porque você um dia vai voltar pra mim. Eu gosto muito de você, assim. Não lhe troco por ninguém, não. Eu nunca lhe abandono, porque eu quero ser dono do seu coração. Eu gosto muito de você, eu gosto sim. Não lhe troco por ninguém, não troco não. Desse rostinho perfeito, deste colo que me deita, desta boca que me beija, das mãozinhas que me pega, do sorriso que me alegra, desse amor que me deseja, desses olhos que me laça, desse abraço que me abraça, desse bem que me consola, desse colo que me aquece, desse corpo que parece com um corpo de viola. Eu gosto muito de você, assim. Olha, não lhe troco por ninguém, não. Eu nunca lhe abandono, porque eu quero ser dono do seu coração. Eu gosto muito de você, eu gosto sim. Não lhe troco por ninguém, não troco não. Eu nunca lhe abandono, porque eu quero ser dono do seu coração. Quando a condução atrasa, quando chego tarde em casa e você nada reclama, eu gosto sim. Quando você me dá sopa, quando você troca a roupa, quando você vai pra cama, eu gosto sim. Quando a passarada canta, quando você se levanta e me dá café na hora, eu gosto do seu vestido de chita, das suas pernas bonitas quando ela está de fora. Eu gosto muito de você, assim. Não lhe troco por ninguém, não. Eu nunca lhe abandono, porque eu quero ser dono do seu coração. Eu gosto muito de você, eu gosto sim. Não lhe troco por ninguém, troco não. Eu nunca lhe abandono, porque eu quero ser dono do seu coração. Não troco nada, troco de seu ninguém não. Oxi. Me deixar à medida do bom fim, não me valeu, mas fico com o disco do bichinho. E assim o resto é ser a sombra de tudo que fomos nós, as marcas de amor dos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer. você pode empenhar o DVD. Eu tenho o prazer, tenho a honra e o orgulho de chamar neste palco o maior cantor do Brasil, Emílio Santiago. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Aliás, sou de uma ajuda do seu futuro amor, no aluguel. Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade. E ela é impressionante, fique já vontade. Mas fico com o disco do Pijinha, assim o resto é seu. Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chama o ar, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor com os nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. E a esperança de tudo se ajeitar, pode fazer, fazer. Aquela aliança você pode empenhar, poder ter. Mas devo dizer que não vou me dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Aliás, aceite uma ajuda no seu futuro amor. Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade. E a leve impressão de que já voltado. Você ouviu Alcione, mais o Emílio Santiago cantando Trocando Miúdo, trio nordestino Não Lhe Troco Por Ninguém, e Lindomar Castilho abriu aí o bloco musical com a música O Truco. Hora certa, RPC. Informação, reportagem, essa é a nossa RPC. Então, primeiro a hora, 2:55. Agora notícia: publicada lei sobre sistema para combate à violência nas escolas. A lei que cria o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, NAVE, a ser implantado em parceria com estados e municípios, foi sancionada pelo presidente Lula e já está publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Esse sistema deverá produzir estudos, levantamentos, além de mapear ocorrências e sistematizar e divulgar soluções eficazes no combate à violência escolar. Ainda serão elaborados programas educacionais e sociais direcionados à formação de uma cultura de paz. As unidades consideradas violentas devem contar com assessoramento e as vítimas de atos agressivos vão contar com apoio psicossocial. As informações coletadas podem ajudar a evitar situações de violência, como ataques que têm acontecido em escolas e creches no país. O governo vai criar número de telefone de acesso gratuito em todo o país. Esse Disque Denúncia deve se somar a outras iniciativas já existentes, como o canal exclusivo para informações de ameaças e ataques contra as escolas, criado dentro das ações da Operação Escola Segura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a SaferNet. As informações recebidas por telefone, e-mail, sites na internet e outras mídias devem ter tecnologia que garanta sua integração. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Obrigado, Ana Lúcia. Trazendo a informação, o ministro Moraes aponta critério para distinguir usuários de traficantes, né? Aquela lei, né, que está tentando aí descriminalizar, né, tirar o crime do porte de drogas. E existe, claro, uma série de regras, né? E aí o ministro justamente aponta para esses critérios. A reportagem é do Alan Barbosa. Jovem negro analfabeto e com baixa instrução tem mais chances de ser enquadrado como traficante que uma pessoa com mais de 30 anos, branco e com curso superior, geralmente tratado como usuário de drogas. A informação é de um estudo da Associação Brasileira de Jurimetria, apresentado nesta quarta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas por usuários. A seletividade é resultado da lei antidrogas, que, em tese, não permite sanções penais para usuários e dependentes desde 2006, mas, na prática, resultou em um maior encarceramento de pessoas. Um dos motivos é que a norma não definiu a quantidade que distinga usuário e traficante. Com isso, policiais e operadores da justiça, segundo Alexandre de Moraes, usam da subjetividade e da discriminação. Se alguém com curso superior é flagrado numa esquina com 32 gramas, 35 gramas, usuário. Agora, se é o analfabeto, traficante. Veja, não há justiça nisso. Nós podemos entender isso, né, que todos são traficantes, os dois são traficantes. Ou que os dois são usuários. O que não dá é com a mesma quantidade de droga, com as mesmas condições de apreensão, com as mesmas circunstâncias fáticas, alguém só ser considerado traficante com 52% a mais de peso, somente por ter curso superior. Moraes votou pela presunção relativa, mas só em relação à maconha. Quem for pego com 25 até 60 gramas de cannabis ou 6 plantas fêmeas e a autoridade policial não constatar outros elementos de que o entorpecente é para venda, o indivíduo não pode ser preso. Caso ela seja flagrada vendendo ou tentando entrar em um presídio com a droga, por exemplo, mesmo com a quantidade estabelecida, será considerada traficante. Além de Alexandre de Moraes, votaram Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso para descriminalizar o porte de maconha. O relator Gilmar Mendes votou por liberar todas as drogas em pequenas quantidades. O julgamento foi suspenso pela presidente do STF, Rosa Weber, sem nova data, para que os ministros encontrem uma solução colegiada. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa. Obrigado, Alan, trazendo aí essa informação, né? Bastante esclarecedora, porque isso é fato, né? A gente sabe. A gente trabalha aqui na imprensa e de quando em quando a noticia, né, a prisão de determinadas pessoas com a quantidade de drogas e elas realmente, né, recebem aí a alcunha de traficantes. Nesse cenário aí que o ministro falou, né, realmente existe aí uma discriminação e isso é um fato, consequentemente é um fato real que acontece aí de quando em quando nas esquinas, né, nos becos da vida. E aí realmente não há justiça nessa questão, nesse cenário que o ministro falou, né? Em outros cenários onde a pessoa tem uma maior quantidade de maconha ou de drogas, ou se a pessoa está com várias outras drogas, aí, né, o cenário já é diferente. Mas nessa questão aí a gente vê muito isso, né? De pessoas que têm uma certa a vantagem social, né? Ela realmente existe o cuidado em chamá-la de traficante, de outra coisa, né? Já se acunha o nome de usuário. Ao passo que, né, ao contrário, quando outra pessoa aí tem esses perfis aí que a reportagem falou, né, já se carimba a alcunha de traficante, né? Então essa disparidade, essa desigualdade é que realmente a lei, né, busca corrigir. E evidentemente a gente sabe que isso acontece na rua, né? Acontece aí diante de muitas apreensões que a polícia faz, né? Então, nesse caso, tem que se separar aí o joio do trigo, né? Usuário é usuário, né? E traficante é outra coisa completamente diferente, né? Porque, assim como qualquer outra droga lícita ou ilícita, ela vicia, e o traficante, e a pessoa que é viciada nesse tipo de droga, né, que é dependente dela, ele usa, né, com certeza, e evidentemente lança mão de qualquer expediente, né, para ter aí o seu vício saciado. E nessa questão aí é que tem que se ter muito, muito cuidado na hora em que for apontar o dedo em riste e dizer: você é um traficante ou você é um usuário? 3:03, vamos trazer mais informação para você. Comissão de Ética sobre processo, Comissão de Ética abre processo sobre os casos das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá muito baixo aí o áudio, a gente não tá conseguindo ouvir não. Vamos ver se dá certo aí, entra em contato aí com o pessoal lá da agência, né, para trazer aí essa informação, para ver se agora fica mais alto. Vamos lá. Não tem jeito. Vamos lá. Então, vida que segue, vamos aí à próxima informação aqui para o nosso programa. O ex-presidente Jair Bolsonaro aciona o STF para que o presidente Lula explique aí a fala que ele proferiu sobre armas. Oi! A reportagem é do Yuri Hudson. O ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A interpelação criminal questiona a fala de Lula sobre a liberação de armas no governo anterior. Durante uma live, o petista afirmou que o decreto de armas de Bolsonaro era para, abre aspas, agradar o crime organizado, fecha aspas. Em outro momento da transmissão, Lula critica o fato de Bolsonaro ter instituído o Ministério da Cultura e fala que o ex-presidente queria criar o Ministério das Armas, da Violência e das Fake News. A declaração também foi citada na interpelação. Bolsonaro pede que Lula explique sobre as 4 declarações na live e mais, que ratifique as falas durante a transmissão, esclareça o momento em que associa o decreto de armas do governo Bolsonaro ao crime organizado. O documento foi protocolado no Supremo Tribunal Federal e a interpelação será assinada por André Mendonça, ministro indicado ao cargo por Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado aí, Yuri Hudson, trazendo aí a informação. Pois é, né? Toda ação tem reação. Você não pode aí apontar o dedo em riste e falar determinadas coisas sem ter um mínimo de embasamento, né? E é justamente isso que está acontecendo. Olha, dizer uma coisa é outra coisa, mas quando você é uma instituição como é a Presidência da República, né, tem que se ter muito cuidado com o que você vai dizer, porque às vezes você começa a dizer coisas que não deveriam, e aí, né, paga por isso, porque como diz aquele velho provérbio, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro em determinados locais, né? Vamos aí ao nosso intervalo comercial. O intervalo comercial, na volta do intervalo tem mais notícia para você. Estudantes que precisam da nova identidade devem buscar o ITEP para agendar a emissão do documento. E mais, no Rio Grande do Norte, bandeira tarifária de energia elétrica segue verde por todo o mês de agosto. Essas notícias depois do próximo bloco. Depois do bloco do nosso comercial. Também tem você no próximo bloco para participar. Já mandou áudio? Não mandou ainda não? Então cuide, cuide. Mande áudio que no próximo bloco a gente já vai começar a chamar você para participar aqui no nosso programa. Nossos comerciais, por favor. RBC. Tá ligado, tá ouvindo? Todo mundo tá curtindo. RBC. Número 1. Você pode ouvir a RBC Mossoró em qualquer lugar. Em casa, na rua ou no trabalho. Todo mundo ouvir. No rádio Sintonize 1060. No computador, acesse o site www.redepotiguar.com.br. No celular, você pode ouvir pelo aplicativo Rádios Net. Se ligue na RBC Mossoró. Se ligue na RBC Mossoró. Sertão, pescador, salineiro, vaqueiro, lavrador. Agora tem RPC, Rede Potiguar de Comunicação. Praia Duna, Chico, Chique, Vale do Açu, Agreste, Oeste, Folclore, Paisagem do Sertão. Agora tem RPC, Rede Potiguar de Comunicação. Rede Potiguar de Comunicação. Vou sintonizar, vou sintonizar. RPC, um jeito novo de comunicar. Em Mossoró, RPC Tapuia, 1.060 kHz. Em Alexandria, RPC Farol de Alexandria, 1.420 kHz. Em Caraúbas, RPC Centenário, 1.510 kHz. RPC, hora certa, RPC. Agora em Mossoró, 3 horas mais 8 minutos. Estamos de volta aqui com o nosso estúdio RPC, no som da sua Tapua M. Obrigado a você, amigo. Obrigado a você, minha amiga, que acompanha aí o nosso programa. Essa nossa jornada que começou há uma hora e vai se seguir até as 4 na nossa companhia, aqui no som da sua Tapua M, no seu estúdio RPC. Informação, reportagem, essa é a nossa RPC. Estudantes que precisam da nova identidade devem buscar ITEP para agendar a emissão do documento. E no Rio Grande do Norte, a bandeira tarifária da energia elétrica segue verde em agosto. Essas notícias vamos repercutir agora aqui no estúdio. O Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, ITEP, alerta aos estudantes que irão realizar o Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM, esse ano, que ainda precisam tirar uma nova via da carteira de identidade para buscarem fazer o procedimento de forma imediata. Para evitar complicações, o ITEP informa que o processo de entrega do registro do RG no estado do Rio Grande do Norte, no momento, demanda um prazo de 15 a 20 dias após o atendimento na Central do Cidadão. Neste ano, o ENEM acontece entre os dias 5 e 12 de novembro. Segundo o ITEP, o período para a entrega do novo documento é necessário para que as informações do usuário sejam conferidas pelo órgão, garantindo uma maior segurança e diminuindo as chances de fraude. Ainda aos estudantes que irão fazer a prova do ENEM, o ITEP ressalta que, apesar do Rio Grande do Norte não possuir prazo de validade, os candidatos devem apresentar um documento que esteja em condições adequadas para a identificação durante a realização do exame. A conta de luz no estado do Rio Grande do Norte segue sem cobrança adicional em agosto, com a bandeira verde. A informação foi confirmada pela Neoenergia COSER. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo da geração de energia e que é dividido em bandeiras verde, amarela, vermelha, no patamar 1 e 2. Apesar da bandeira verde, a Neoenergia COSERN chama atenção para a necessidade de adoção do consumo consciente de energia elétrica. A distribuidora lembra que, mesmo com esses condicionantes, é possível reduzir ainda mais o valor da conta de luz. Além disso, o cliente contribui para o meio ambiente, evitando desperdício com a doação de pequenas mudanças de hábitos que o transformam, que os transformam em um consumidor de energia elétrica consciente, é o que diz a COSERNE em nota. E a Petrobras está chamando 2.710 aprovados em dois concursos nacionais de nível superior e técnico do cadastro de reserva. O concurso de nível superior foi realizado em 2021 e convocará 1.350 novos empregados, abrangendo as principais ênfases de engenharia, além de analistas de sistemas, cientistas de dados, administradores, economistas, geólogos e geofísicos. Já os 820 novos profissionais vindo do concurso do nível técnico realizado em 2023 terão atuação na produção do campo de Búzios da Bacia de Santos, a 180 quilômetros do Rio de Janeiro, no setor do referida companhia. Segundo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prast, se está admitindo 100% desses dois cadastros de reserva. Muito em breve, mais de 2 mil pessoas vão realizar o sonho de ser Petrobras. É assim, e assim é bom poder contar com novos talentos que chegam motivados e com novas visões para o negócio e o processo do trabalho, foi o que explicou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prast. Esses foram os destaques de momento aqui nos computadores da redação da sua rede Potiguar de Comunicação. Com a produção e a apresentação de Jorge Witt, o seu informativo RPC vai estar de volta somente amanhã, trazendo para você os destaques dos blogs e dos sites. Deixando você o ouvinte mais informado, deixando você o ouvinte mais atualizado do Rádio AM local. Você quer ouvir outras notícias, você quer ouvir outras informações, acesse o nosso site www.agenciaradiooeste.com.br. Roberto Carlos abre o nosso bloco de agora, daqui a pouco tem você participando. Um dia areia branca, seus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora, nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Chegando num sorriso, pisando a areia branca. seu paraíso. Debaixo dos cachos, dos seus cabelos, uma história pra contar. De um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, nos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Debaixo dos caracóis, nos seus cabelos, uma história pra contar. De um mundo tão distante. Dos caracóis, dos seus cabelos. Te esperarei, te esperarei. Quando ao teu lado mais nada restar e toda a beleza da vida acabar, irei pelo mundo lembrando de ti, porque tu sabes que eternamente irei te esperar, porque amor, escuta-me, amor, quero te amar. E se amanhã resolveres voltar, verás que chorando irás me encontrar. Porque não suporto esta ausência de ti, e assim tu sabes que eternamente irei te esperar, porque amor, escuta-me, amor, quero te amar. Quando o amor acaba e o carinho que desliza é levado pela brisa. Quando o amor acaba, uma lágrima sofrida no olhar, a despedida. Quando o amor acaba, todo aquele sentimento se transforma em sofrimento. Quando o amor acaba, nos momentos de desejos já não são iguais os beijos. Quando o amor acaba e a carícia mais divina já não passa de rotina. Quando o amor acaba, um vazio, uma dor insuportável. Quando o amor acaba, e o que foi bonito um dia é apenas nostalgia. Quando o amor acaba, de uma festa deslumbrante, nada mais é como antes. Muda o ritmo da dança e até a beleza dança. Quando o amor acaba, gala de uma festa deslumbrante. Nada mais é como antes. Muda o ritmo da dança e até a beleza cansa. Você ouviu aí a Kátia cantando aqui no som da sua Tapua M, a música Quando o Amor Acaba. Vanderlei Cardoso, Te Esperarei, Roberto Carlos, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, abrindo aí o nosso bloco musical. Agora vamos convidar você para participar aqui no programa, você que enviou o áudio aqui para o nosso estúdio, a gente vai atender aí, claro, a todo mundo que mandou áudio. Coloca aí o comercial. Sintonizam. RBC. Rede Potiguar de Comunicação. A rádio mais popular. Se liga, Parque Elétrico, a loja do seu coração. É qualidade, é garantia de economia. Parque Elétrico, tradição em atender bem. Parque Elétrico, o seu supermercado da eletricidade. Parque Elétrico, telefone 3316-6000. Venha economizar você também, Parque Elétrico. Agora vem cá, você é daquelas mulheres que adoram andar com conforto e estilo? Então esse recado é pra você! A Anda Pop tem calçados de qualidade com preço a partir de R$ 49,90. Tudo pra você arrasar! E ainda parcela em 10 vezes sem juros pra facilitar a compra daquela peça linda que combina com você! A Anda Pop fica em frente à Esporte Magia, bem na subida da ponte. Leve a tendência com você. Escolha calçados Anda. Chame agora no WhatsApp 84 996002738. Arroba Anda _ Nova Betânia. Arroba Anda Pop Mossoró. Seu final de tarde com muito mais alegria. É aqui na Rede Potiguar de Comunicação. RPC é mais forró. De segunda a sexta, 16h. RPC é mais forró. O forró, o verso, a poesia, a participação do ouvinte. O alto astral de Lalauzinho de Mau. RPC é mais forró. De segunda a sexta, de 16h-18h, aqui na RPC. Apresentação, Lalauzinho de Lalau, o poeta da rede. Hora certa, RPC. Agora em Mossoró, 3h27, 3h27, estamos de volta aqui com o nosso estúdio e já vamos convidar você para participar. Antes, mandar aí um abraço, né? Um salve para todo mundo que sempre acompanha o nosso programa, acompanha aí o nosso estúdio RPC. A gente agradece, claro, com certeza, tá bom? Mandar um salve aí, mandar um abraço para a tia Rita lá no Boa Vista, dona Rita de Zequinha, tia Rita lá no bairro Boa Vista, Mazé, obrigado aí, viu? A todo mundo lá na Francisco Bernardes, é. Obrigado aí, viu, o pessoal lá, o Ego Henrique, o Cícero, a Maria Fernanda, o Vinícius, o Babal, a Maria Mendonça, a Ionara, a Iwara e todo mundo lá acompanhando o nosso programa também, tá certo? A minha amiga Seição Bandeira lá no Boa Vista, também o pessoal que está ouvindo o nosso programa, meu amigo Titico e sua esposa Maria. Também o meu queridíssimo amigo Jacinto e a sua esposa Irene. Um abraço aí a Irene e a Jacinto. A Amância do Fogão lá no Boa Vista. Meu amigo Marconi Santos também, né, radialista, coleguinha de rádio, também acompanhando aí o nosso estúdio. A gente agradece, viu, ao pessoal lá no Boa Vista, acompanhando sempre, sempre, dona Dalva. Obrigado aí a todo mundo lá no bairro Boa Vista acompanhando o nosso programa. Lá no Grande Alto São Manuel tem a dona Antônia Medeiros. É, sim. lá no Ilha de Santa Luzia, Dona Lourdes, na Rua Mestre Opiniano. Obrigado aí a Dona Lourdes, na Rua Mestre Opiniano, a Dona Dina, Dona Maria Pequena, lá no Ilha de Santa Luzia também, acompanha aí o nosso programa. A gente vai mandar um abraço aí para minha amiga Huguinete e o seu esposo Luiz, lá no Planalto 13 de Maio. Obrigado aí a todo mundo lá no Planalto, tá certo? Lá no bairro Paredões, Dona Ana Lúcia Félix, acompanhando também o nosso programa, meu amigo Dimas. Dimas, obrigado aí ao Dimas, acompanhando também o nosso programa, meu amigo Roberto. A gente vai agradecer o pessoal lá no bairro Bom Jardim, Dona Zilmar, seu Chico Velho, a Yara Severiano, a Nil Santos, a Nilma, acompanhando também lá no bairro Bom Jardim o nosso estúdio, tá bom? Lá no Santo Antônio, seu irmão, o irmão Raimundo, o irmão Raimundo. A gente vai felicitar também seu Luiz Gonzaga, lá na Juvenal Lamartine, tá certo? Lá no Santa Delmira, tem a nossa ouvinte número 1, que é a minha amiga Aparecida Cavalcante, lá no Santa Delmira. Também tem a Marisa, a professora Nem, a Marisa, já falou, tá? A minha amiga Santilene. Pois é, deu uma falha aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. A minha amiga Santilene lá no Santa Delmira, acompanhando aí o nosso programa. A gente vai felicitar também o pessoal lá no Abolição, meu amigo Raimundo Pedro Paraíba, seu Manuel de Souza, seu Duduca lá no Abolição. No Nova Betânia, lá no Nova Betânia tem a Chirlinha, tem a Cheiro, Paulo Vitor, Paulo Renata, tem a Bebinha, tem a Kiki. E todo mundo lá ouvindo o nosso estúdio também, de quando em quando, né? E aí a gente vai felicitar minha amiga Francisca Miguel, lá no bairro Aeroporto. Meu amigo Suildo Leite, lá no Aeroporto também, coleguinha de rádio também, Suildo Leite. Meu amigo Edson Negão, lá do Sintrocerne, também acompanhando aí o nosso programa. Lá no Aeroporto 2, lá no Macarrão, meu amigo Luiz Aires, a Marinês, Dona Olímpia, Maria das Tapiocas, Cacilda Mendonça, acompanhando lá o nosso estúdio RPC. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela sintonia, tá bom? A gente vai felicitar também o pessoal lá no bairro Belo Horizonte, minha amiga Madalena Freitas, obrigado aí a Madalena, meu amigo Júnior lá do Supermercado Horizonte, obrigado aí meu amigo Júnior, Davi lá da Eletrônica Luz, Milton de Souza Barros, também coleguinha, acompanhando aí o nosso programa, tá trabalhando, mas está ouvindo o nosso programa, tá certo? Lá na cidade Governador do Serra Rosada, minha amiga Maria Dalvanete, no sítio Saboeiro, em Governador do Serra Rosado, a gente vai felicitar também o pessoal lá na cidade de Grossos, Aldos, o Regis também acompanhando aí o nosso programa. Na cidade de Areia Branca, minha amiga Navegante, meu amigo Praxedes também acompanhando aí o nosso programa lá na cidade de Areia Branca. Em Upanema, minha amiga Ana Maria, lá do Boqueirão, lá nos confins de Felipe Guerra, também tem lá meu amigo Ismar, Saúde, a Meire, a Verônica. Obrigado aí a todo mundo lá no Boqueirão acompanhando o nosso estúdio, tá bom? Enfim, a todo mundo que sempre acompanha aí o nosso programa em todos os locais, né? Você que acompanha aí pela internet, obrigado, em qualquer parte do planeta, tá bom? Você que está aí aos 1060, muito obrigado pela audiência, né? O pessoal aqui na zona rural de Mossoró, meu amigo Zé Antônio, ali na saída para Natal, e o meu amigo Gilvan, ali na saída para Baraúna, obrigado, né? Lá no Juremal. Um está no Curral de Baixo e o outro está lá no Juremal, meu amigo Gilvan Silva, obrigado aí a ele, sempre acompanhando o nosso Estúdio RPC, e evidente, a gente agradece, claro, com certeza, pela audiência e pela sintonia. Vamos convidar aí você para participar agora. Seu Duduca chegando, mandou um áudio aí pra gente. Tá certo. A gente manda, sim, com certeza, música. Beleza, tá bom? Tá certo. Vamos lá. Seu Duduca chegando e participando. E aí, eu queria Leonardo e Moisés Rico, apaixonado. Vou fazer a Socorro, você, a Michael, a Jabotim, a do Peixe, já Beleza, Namá, da Espanha, que é morada, da Ulha do Neveiro, da Bona Companhia, do Antônio e da Água, Agostinho, mãe dele, o modelo de Batista, Dona Luz, da Pelota, na Taça, também a Dona Dina, Maria Pequena, Marineira, Resinante, Alex Pereira, e Branca, Silandonça, Dedé, Ana Paula, Sarmundo, e Mahamunda, e Cássia Lengó, Salda, também o Júnior Fogo, Maria Helena, Plano Valente, Bebeco, os netos, os netos, os né? E tem meus meninos, viu? Até amanhã, tchau. Valeu, seu Dudu, que ele pediu uma música aí, mas eu não consegui não. Vamos ver se a gente coloca aí, vamos lá. Eu queria Milionário e Moisés Rico, Apaixonado. Ah, Milionário e Zé Rico, tá certo, entendi. Vamos lá, Apaixonado, nome da música. Chegando aí minha amiga Santilene, direto lá de Santa Delmira. Oi, Jajuíte, boa tarde, Santilene. Jajuíte, eu gostaria de ouvir a música com Bartô Galeno, Eu Não Estou Sozinho, para oferecer a toda a galera que está na escuta do seu programa. Tá. Valeu, Jajuíte. Tá certo, minha amiga, Eu Não Estou Sozinho, a música do Bartô Galeno, né? Você não conseguiu encontrar não, nenhuma das duas? É, eu acho que na internet tem. Isso, Milionário Zé Rico, vamos lá, tem mais ouvindo para participar? Tem sim, vamos lá, chegando aí, Maria Dalvanete, direto lá do Sítio Saboeiro. Boa tarde, minha noite. Boa tarde, ouvintes da RPC. Maria Dalvanete, do Sítio Saboeiro, governador do Sé. Noite, hoje eu quero ouvir com Valdir Soriano, Paixão de um Homem. Vai para minha esposa Dedé, meus filhos, meus netos. Madalena Freitas, minhas irmãs Nathalie da Uani, as amigas Tonha Medeiros, Aparecida Marinês, o Guineto Maria do Carmo, Cacilda Mendonça, sua esposa Dedé, seu Duduca e Dona Socorro. Boa tarde, Jorge, e até amanhã. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você, minha amiga. Obrigado, viu? Ela pediu Paixão de um Homem, Valdir Soriano, e a gente vai tocar agora. É, tocar agora nesse bloco. Isso. Pronto. Bota aí primeiro, né? Porque as outras é na internet, então segue a sequência aí das músicas. Valdir Soriano chega e canta, depois tem o Milionário Zé Rico, Apaixonados, e depois Bartô Galeno, Eu Não Estou Sozinho. Vamos lá. As músicas que os nossos ouvintes solicitaram. Por favor, leve esta carta e entregue a cana ingrata e diga como estou. Com os olhos rasos d'água e o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Cartinha falasse pra dizer a carigata como está meu coração. Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora tem no peito uma paixão. Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora tem no peito uma paixão.

por onde ando tenho um milhão de amigos que diz estar comigo, pra que vou lamentar? Por onde ando tenho um milhão de amigos que diz estar comigo, pra que vou lamentar? O céu azul e o sol sempre a brilhar, um dia lindo e tudo se encontrar. Aqui na terra encontrei flores no caminho, eu não estou sozinho, não posso lamentar. Aqui na terra encontrei flores no caminho, eu não estou sozinho, não posso lamentar. Milhões de flores vêm surgindo em meu caminho, me defendo dos espinhos até sem perceber. Por onde ando tenho um milhão de amigos que diz estar comigo, pra que vou lamentar? Por onde ando tenho um milhão de amigos que diz estar comigo, pra que vou lamentar? Você ouviu aí no som da sua Tapua M a música do Bartô Galeno, Não Estou Sozinho. Milionário José Rico cantou Apaixonado e Valdir Soriano, Paixão de um Homem. Foi para os nossos ouvintes, Maria da Vanete, lá no Sítio Saboeiro, Governador do Ser Rosado, seu Duduca, no Abolição, e a... quem foi? A Santilene, lá do Santa Delmira, acompanhando aí o nosso programa. Chegando mais ouvinte para participar, Dona Toninha Medeiros. Já, boa tarde, Padre Alexandre. A internet aqui só tá caindo. Ah, tá. Aquela música Padre Alexandre Campos, que eu quero oferecer às minhas amigas. Certo. E essa música é a Dona Dina que tá pedindo que você rode pra ela, viu? Dona Dina disse que tá com muita saudade de você e do programa, porque o rádio dela não tá prestando. Diz ela, não tá prestando nem rádio, nem celular. Ela diz, diga a Jorge que ele é um cara. Obrigada. Ela disse que você rodasse aquela música, o que que eu sou sem Jesus? Pronto, a gente vai para falar. Oferecer a ela e todas as amigas dela. Ela disse que ia comprar um rádio para falar com você. Tá bom, minha amiga. Que eu quero oferecer mais minhas amigas. E o Marcelo do Chico Velho, Maria Pequena, Joélio, Guineto, Maria do Carro, Maria da Vanete, seu esposo Dedé, Dona Dina, Araújo, a Castilda Mendonça, seu esposo Dedé, Lucidalva Araújo, e aos meus filhos, aos meus netos, a você, a Aparecida, e a todos da sintonia. Boa tarde, Jorge Toninha Medeiro. Um abraço. Tá certo, Dona Toninha, um abraço. Nada, que só tava caindo. Eu, desculpa aí, viu, Jorge? Nada, minha amiga. Relaxa, nós. Olha, um abraço aí pra Dona Dina, né, lá no Ilha de Santa Luzia. Chegando aí, meu amigo Luiz Aires. Alô, Luiz, boa tarde. Ei, Jorge Luiz, você veja que as coisas só caem pra cima do pobre, né? Ontem foi tirado de circulação várias mercadorias, desempregando pai de família, deixando desesperado pai de família, simplesmente porque não tem o imposto, não tem o ISS, não paga ISS, não paga ICMS. Se é uma sede, certo? Se o cabo não tá, não é mais barato. Só para não mostrar que é mais barato, sabe? Que é um imposto do governo estadual e municipal. Aí eu faço uma pergunta que não quer calar. Me diga uma coisa, você, prefeito, me dá um espaço para esses pessoal que vende esses produtos, né? Importados, muitas vezes sem nota, porque se pagar o ISS, o ICMS, o produto vai mais caro, né? Um papel livre aqui é de 10, vai ser 50, né? Pelo por causa do imposto. E me diga uma coisa, se eu fizesse se você quer passar no estúdio fazer, para tirar esses povos das ruas, para vender numa lojinha, como o camelô. Você vai, só vai entrar quem paga ISS, que é, como é que vai ficar isso, hein? Isso é uma sede danada de querer do pobre, homem. Tem homem pensa nos pobres, cara. E o cara, pensa aquele que não tem condições de comprar um tênis de 400 reais, mas sim um de 20, de 15. Pelo amor de Deus, facilita a vida do povo. Se agora você já cobre imposto demais, é muito imposto que o país paga. Mas tudo isso faz ninguém dar fé. O imposto que está, o produto que está vendendo, é sem o ISS e ICMS. Por isso que é barato. Entendeu? Aí vem com desculpa dizer que é porque o pai de povo. E desde quando que isso acontece? Mas agora é mesmo. Se a sede e pegar dinheiro do povo. É o que eu penso, é o que eu acho. Eu queria ouvir uma música de Maurício Soriano. Qualquer uma delas, viu? Cruzado, firme e forte. Boa tarde. Valeu, Luiz. Obrigado aí, Luiz, pela participação aqui no programa. Vamos tocar aí a música que a dona Tonha Medeiros pediu. A Alexandre Campos. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Não vou desistir, preciso seguir em Cristo. Eu posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver. Eu posso ver no cheiro da flor, nas coisas do amor,